O feriado de Natal foi de intensa movimentação no Parque Nacional do Iguaçu. No dia 25, 4.867 pessoas passaram pelo atrativo, número maior do que o registrado em 2012, quando 4.572 visitantes foram até as cataratas. Durante o período, o dia de maior movimento foi na terça, véspera de feriado. 5.680 turistas aproveitaram o dia 24 para visitar a unidade de conservação. A expectativa da administração do parque é de que até o último dia do ano, 50 mil pessoas passem pelas cataratas. No acumulado do ano, o atrativo já recebeu 105 mil visitantes. Para 2013, não é esperado um recorde de visitação. De acordo com a administração da unidade, o número reduzido de feriadões este ano afetou a visitação. Em 2012, 1,5 milhão de turistas passaram pelo parque. Até o final do ano, a unidade ficará aberta normalmente, com as bilheterias iniciando os trabalhos às 9 horas da manhã e fechamento às 5 horas da tarde. Maurício Freire, para a CBN Foz.